3305, décimo TV 060, na Cruz de Bonés, ajuste na 09. 1973, chame centro de CIF, frequência 1251, alterna 1238. 973, boa. Azul 4235, desça para 2003, autorizado final ILS, forma estabilizada. Thank you. 1070, clear down to level 070, altimeter 71019, viewable Medi 1 arrival. Agora 5 número 3 em aproximação, inicie redução de velocidade para 2209. Por isso, mantenha 4 mil pés. 4 mil pés. Mantenha 3 mil pés. 4 mil, retração da cross do condicionamento, com a esquerda para o 290, limite localizador. São 3305, retração da praça de pensamento, com via esquerda para o 015, limite o localizador. Salvador, Baiana Zulu 4235, 3 milhas, 20 FM. Avistado, autorizado por sistema 0, 140 grau, 089. Azul 4235. Gente, depois do sistema 0, azul 4235. 3305, saiu para a sua posição de 1 hora, 30 milhas, 1737800, com o músculo cruzando 050 em descida. Para 4.6 com a esquerda para o 195 aguarde o último retorno. Esquerda 195 aguarde o último retorno, 246. Então 3305 com a direita para o 040 permanece no início. Direita 0457, 5972, desça e mantenha nível 060, via chegada BF, ajuste no 019. Com redução de velocidade, 190 mais, esse mantém a 3.2. Vai reduzindo para o localizador com direita para 055 em forma estabilizada. Certo, 4.6 para o localizador com esquerda para 145 em forma estabilizada. Agora estabilizado, 1.4.5. 305 completa com direita para 075. Prossiga. 5, número 2, aguarde a autorização de pouso. Sim. Livre ingresso, posição 01. Ingresso, Juliette. Posição 1, viu, cabeça. Recife, 350 autorizado, Azul 17, Cuca, transição Aracaju, controle 120, decimal 8, transponder 5226. Controle 8, Grito, mantém nível 060, via chegada bom, se ajuste na 09. Livre a pista direita, táxi via Alfa, chame antes da táxi Juliette. Alfa, essa da Juliette, eu vou 1246. Essa via para 2 motores, autorizado o final ILS, informe estabilizado. 6, livre ingresso, posição 1-0. Livre ingresso, posição 1-0, voa 2-4-6. 1-9-7-0, clear to land, runway 1-0, 1-3-0 degrees, 0-7-0. Clear to land, 1-9-0. Estamos recebendo algumas informações aqui do CGNA. Vou lhe passar, estou recebendo as informações agora, estou processando aqui, um momento. Na 3305, livre ingresso, posição 25. Exato, 0533. Xanel 6313, recebemos a informação de que Guarulhos está com balizamento inoperante e luzes de pátio também com problema. No momento, fomos orientados a reter as aeronaves aqui no solo de Salvador. Nós estamos sendo autorizados para Guarulhos momentaneamente. Estamos aguardando uma nova definição e previsões posteriores. Qualquer novidade, eu volto a chamá-la. Ok, então vamos entrar em contato com a companhia. Então, obrigado. Gente, Go 970 on the ground at 51, leaving the runway next to the right, taxi via Alpha and Juliet G09. Azul 4980, posição 3, se tiver que estar. 4980, posição 03, autorizado, chamo para o táxi. Autorizado, chamo para o 4980. Nossa, se você chama para a frequência 198, decimal 95. Avistado, autorizado, pouso, 130 graus, 089. Rio 5972, liga o Azul 4980, adiante. 03, ainda aguardando a operação. Entende. Monitor 8, autorizado sinal ILS, desce para 2.2, informe sobre o exame. Passou 2.000, autorizado direto, é reporte estabilizado com 2.000, pode considerar a restrição de 040? Correto. Que se é considerado, eu saio para 2.000 graus. Por mais que foi graus. Aqui, recebemos agora a informação de que foi restabelecido já o sistema lá de batizamento. Voltou a operar normalmente, vamos ficar só na guarda dos senhores aí com relação a espaçamento da entrada terminal de São Paulo. Entendi. Assim que tivermos autorização para liberar a sua aeronave, informaremos. Tá ok, então. Obrigado. Rio 5972, no solo 56, Liméria Direita, táxi via Delta, Alfa Kilo, parte 3, posição 612, Romeu. A 224, visto para 4.000 pés, na prova de Duna, ajuste 1019. Muito grato. 4.000, Duna, 1019, Xenia 224. localizador, visual com a 10, voo 988. Voo 988, chame telefone, frequência 198-995. 895, Boa Noite. Salvador, boa noite, voo 988. Voo 988, avistado, autorizado pouso, pista 90, 130 graus, 07 nós. Leve pouso, pista 10, voo 1888. Azul 4 980 104 a bordo 210 na terra. Luz e 10, Maceió. Violeta 104. Gente. Autorizado o táxi, ponto de espera, pistão a zero. Táxi da Botafogo 0, táxi na zero. Azul 4980, autorizado a minha em manter. Pista 90. Confirme como recebe a torre. Salvador, Oxenésia 313. Constante, azul 4980, confirma como recebe a torre. Tá tudo bem. Voo 1888 no solo ao 04, libera a direita, táxi via F, Alfa, posição 5 e Kilo, posição 5 Romeu, parte 3. Oceaner 6313, Torre Salvador. É, por gentileza, você poderia checar junto ao 125, revisão, espera aqui com os passageiros da porta. Essa pergunta ao FMC. Ok, obrigado. O Gol 882, você poderia repetir as instruções de impacto, por favor? Firmo, no solo aos 004, liberou a direita, prossiga via Alfa e Kilo, posição 5 Romeu, parte 3. Alfa, Kilo, 5 Romeu, parte 3. Firmo. Azul 4980, autorizado decolar, 140 graus, 089. Iniciando 90, 4980. Já temos a resposta do FMC Recife. Ele nos informou que não tem previsão. Tem previsão de espera. Ah, ok. É... Continua então sem previsão de espera. Ok, muito obrigado então. Bem, qualquer novidade, a Torre Salvador irá entrar em contato com o Channel 6313. Mas caso tenha necessidade de falar também, fique à vontade. Ah, tá ok. Não, tudo bem. Aqui como já voltou ao normal a operação de Guarulhos, eu achei que eles fossem sequenciar e dar uma previsão de tempo, né? Mas tudo bem, vamos ficar na escuta então. Obrigado. Ok. O 5001, aguarde autorização de tráfego e informações sobre Guarulhos. 4980, decolou 07, chama o controle Salvador, frequência 120, decimal 8. 208, bom trabalho. Controle Salvador, é o azul 4980, cruza 3000, boa noite. Azul 4980, boa noite, contato radar, sua via saiu da PUCA, nível 350. Via PUCA 350, 4980. Azul 5001 é o número 2 com destino a Guarulhos. Guarulhos está com a restrição, já usa uma restrição em Guarulhos de, com relação ao balizamento na pista e nos pátios. Porém, a autorização de tráfego está sendo condicionada ao Centro Recife mediante FMC e CGNA, que pediram para que a gente aguardasse, que estão analisando as situações. Obrigado. controle, o 4980 autorizaria Aracaju? Aguarde. Aguarde. Azul 4959, está aí Leons, agora de autorização de tráfego. Aqui na escuta, poderia adiantar a saída para ele? Bastante. Bruno 723, boa noite. Vê se mantém 4.000 para existir. Chegada bom, se existe 1019. Bruno 4980, chama Centro Recife, 1985, alterna, 12545. 12545, boa noite. Centro 178, vê se para 2.000 para existir. Autorizado a final ILS, informe estabilizado. 4, chame pelo Salvador, frequência 1-8, nesse 195. 1-8-95, chame a 2-4, boa. Boa. Oi, chame a 6-2-4. Chame a 6-2-4, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarde a 6-2-4. Xanema 224, ponto autorizado, pistola 0, ventana 40 graus, 099. Reforço, 990, Xanema 224. Xanema 224, solo 17, linha direita, taxi autorizado via Alfa Juliette, portão 8. Arriba na Fox, linha direita, Alfa Juliette, portão 8, Xanema 224. Azul 4959, torre. Confirma o nível solicitado para ele. 140. 140 autorizado para Serra Brava, Índia Lima, via rota do plano de voo. Decolagem da pista 0, primeira curva direita e saída coral 1 no Bravo. Transponde 5237, contrário de Salvador 120, décima 8. Autorizado, Serra Brava de Lima, de 1 no 4-0, de Rota do Plano. Decolagem 1 no 0, curva direita, saída coral 1 no Bravo. 327 na frente, contrário de 08, aqui para a próxima. Transponde 5237. Transponde 237, aqui para a próxima. Cruzamento correto, azul 4959, chama o pronto, baixo 3. Mais 973, cópia. Serão 993 autorizados para Serra Brava, Sali Fox Trot, via rota do plano de voo, primeira aerovia, peso 1-0. Nível autorizado 360. Saída São João 1, Serra Alfa Lavender, Vitoração 1, transmissão Mótica, primeira curva direita. Transponde 5233, controle Salvador 120, 28. Correto, verá o chão de tronco, faixa 3. 3178, avistado, ponto autorizado, pistola 0, 0 0 graus, 059. 110 autorizado, 3178. Mais 2 minutos, já chama o pacote, 25001. estamos aproximando faixa com 156 bordo. Chaname 313, está sendo autorizado até o ponto de espera, direita via Índia, chame pronto no ponto de espera, QNH1019. Está sendo autorizado à direita via Índia, 1019, Major Joe, chame a Sereia, Mandré. Boa noite, Xanana 3, Oceania 6313, decolador 25, acione no transponder 5221. Oceania 6313. Correto, tudo bem, senhor, salve 1, nível 360, aguarde contato para dar. Quando possível, coisa na frente, muito por gentileza, já me atendeu. Beleza, linha 5-3. 2-7-7-4, cópia. Cópia 2-7-7-4. 2-7-7-4, autorizado para Sierra, via Whisky 33, nível 1-6-0. Saída Coral 1 no braço, primeira curva direita do comando da pista no 0. Responde 5242, controle Salvador 120-28. Obrigado por seguro, viaduto 33, nível 160, telecoral no bravo, curva direita, pista 90. Adiciona 5242, controle Salvador 120-80, alto 2774. 5242, não responde, correto, pronto, no 73, 2774.